Meus amigos e meus irmãos, Mansão Paz, uma das muitas instituições que existem no mundo espiritual, que não é uma abstração, não é um lugar que o pessoal fica tocando harpa eternamente, ou então fique dormindo para esperar acordar no dia do juízo final, nada disso. Jesus diz: meu Pai não cessa de trabalhar e eu também. Lá no mundo espiritual eles trabalham sem cessar, mais que aqui. O mundo espiritual trabalha mais árduo, inclusive por causa do número de espíritos. São 22 bilhões de espíritos que existem na Terra e no céu da Terra. A humanidade é uma só, dividida em duas etapas, a visível e a invisível. Estamos no capítulo 4 do livro Ação e Reação, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz. Eu não acredito nisso, pai, vou sair do seu programa. O que é que eu posso fazer? Mas se você for liberto mesmo, ou liberta, você vai escutar. Por isso a Bíblia Sagrada, que devemos estudar tudo e selecionar o certo, ou então que convém à nossa evolução espiritual, que porque reencarnamos muitas vezes. Capítulo 4, Ação e Reação, alguns recém-desencarnados. Vamos ouvir que essa é a situação de quase todos que chegam no mundo espiritual, arrastados pelo grande equívoco, todos arrastados pelo grande equívoco que viveram na Terra, mesmo quando seguiam religiões veneráveis. E aqui respeitamos todas, mas que não davam devida atenção aos ensinamentos e à tortura dos sacerdotes, realmente integrados no sacerdócio, que se dedicaram por idealismo. Os rebanhos sofrem problemas de ordem material, e muitas vezes os problemas materiais estão até sendo colocados acima dos espirituais. Então os materiais nunca serão resolvidos, porque é no campo dos espíritos que se encontram as soluções dos problemas humanos, sociais e aí por diante. Bom, André Luiz está lá com vários irmãos na Mansão Paz. No momento, ele está lá no pátio quando começa a ouvir campanas tocando, campainhas, e chega uma caravana trazendo do astral inferior, das regiões piores, espíritos que chegaram da Terra, alguns há pouco tempo, outros mais tempo, mas que estavam em condições de serem atendidos na Mansão Paz. Você não pode botar um cão hidrófobo no meio de uma família, não pode soltar um bando de tigres famintos no meio de irmãos que oram num templo. Também é assim, às vezes você não pode botar nessas mansões espirituais entidades perturbadíssimas. Então elas primeiro têm que sofrer no astral inferior, no umbral, limparem-se dos requisitos piores, né? Das lembranças piores que tinham na Terra, porque senão... Bom, já passamos aqui, vocês vão fazer confusão lá nos lugares que foram criados para ampará-los. Já vimos aqui diversos espíritos recém-chegados que André Luiz e outros irmãos observaram, estão ali estudando. Em determinado momento, pobre mulher prorrompeu em choro convulso junto de nós, cortando a palavra de nosso amigo, o instrutor espiritual. De punhos cerrados, reclamava a infeliz: quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos, socorrei-me! Socorrei-me! Quanto temível Belfegor! Um dos nomes lá de Satanás e seus anjos mais chegados. Aquela coisa toda que vocês sabem. Silas convocou-nos a um amparo magnético imediato. Bom, aqui abre parênteses para explicar o seguinte. No mundo espiritual existem entidades trevosas com grande poder sobre as mentes humanas. Afins, é claro, que a lei de Deus não permite que sejamos prejudicados por qualquer pessoa perversa. Só se entrarmos na sua sintonia ou pé. Problemas de ordem kármica precisam ser sanados, né? Ou inferioridade espiritual mesmo. Então, essas entidades tomam no mundo inferior as feições que quiserem. Como são perversas, tomam as feições da perversidade. Estão entendendo? Eles têm facilidade plástica de se transformarem no mundo espiritual. A coisa não é assim como aqui. Claro que para lá, uns se veem aos outros como se estivessem vendo criaturas humanas. Mas há uma plasticidade grande. E as entidades perversas gostam de assustar os sofredores que merecem o seu tormento. Aí toma afeição que quiser, diabo. E muitos videntes e muita gente na Terra durante milênios viu essas entidades e tinha a impressão de que elas são um governo assim maior que o de Deus. Mas não. Sabemos que existe, assim como existe a Trindade do Bem, Deus, Cristo e Espírito Santo, a Trindade do Mal, Satanás, Anticristo e Falso Profeta, que é evidente que essas entidades perversas têm também um grande governo no mundo invisível, mas não fazem nada além do que permita a lei de Deus. Pensando fazer o mal, estão fazendo o bem, que estão fazendo as pessoas livrarem-se dos seus males pela dor. Mas, prosseguindo. Silas convocou-nos ao amparo magnético imediato àquela senhora que estava com medo de Satã e pedia a ajuda dos santos anjos. Eles vão ser esses anjos santos. Vão socorrer. Enfermeiros presentes acorreram solícitos, impedindo o agravamento da crise da pobre mulher. Maldito! Maldito! Repetia a demente persignando-se, isto é, fazendo o sinal da cruz. Invocando o socorro divino através da oração, procurei anular-lhe os movimentos desordenados, adormecendo-a pouco a pouco. Acerenado o ambiente, convidou-nos Silas a sondar-lhe a mente conturbada, agora sob o império de profunda hipnose. Busquei pesquisar-lhe a desarmonia em rápido processo de análise mental e verifiquei espantado que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Como que a se lhe enraizar no cérebro, via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando dois chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura em mútua imanização. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou: trata-se de um clichê mental criado e nutrido por ela mesma. As ideias macabras da magia alvitante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo, que as igrejas cristãs propagam a pretexto de combatê-los, mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos, geram imagens como esta a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. As inteligências desencarnadas, entregues à perversão, valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feiticista ou a pregação invigilante distribui na Terra a mancheias e imprimem-lhes temporária vitalidade, assim como um artista do lápis se aproveita dos debuchos de uma criança, tornando-os por base dos desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. O esclarecimento se me deparava como oportuna chave para a solução de muitos enigmas no capítulo da obsessão em que os doentes começam atormentando a si mesmos e acabam atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. Hilário, que observava atentamente o duelo íntimo entre a enferma prostrada e a forma pensamento que lhe se superpunha à cabeça, falou comovido. Lembro-me de haver manuseado há muitos anos na Terra um livro de autoria de Colin de Plancy, trazendo a descrição minuciosa de diversos demônios, e creio haver visto uma figura gravada nessa obra, semelhante à que temos sob nossa direta observação. Silas adiantou, confirmando. Isso mesmo. É o demônio Belphegor, segundo as anotações de Jean Weyer, que imprevidentes autoridades sacerdotais permitiram se espalhasse nos círculos religiosos. Conhecemos o livro a que se refere. Tem criado empecilhos tremendos a milhares de criaturas que inadvertidamente acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a espíritos bestializados que os aproveitam para formar terríveis processos de fascinação e de possessão. Entenderam o que é que acontece? As pessoas se deixam influenciar por isso e criam em suas mentes esses horrores. Cuidado com revistas de terror. Cuidado com filmes de terror na televisão, na imprensa. Com histórias de terror até nos jornais, em livros. Cuidado. Vocês estão abrindo a cabeça para esse tipo de espíritos que querem, com a própria ajuda de vocês, ajuda mental, eles tomam a forma que lhes apavore. Existe um cantor famoso que depois que fez aí um clipe com espíritos saindo do túmulo, quer dizer, espíritos perturbadíssimos, ele ficou num estado, fugindo de tudo, usando vestimentas todas limpinhas, ficou com mania de sujeira. Claro que atraiu para ele, para si próprio, ele atraiu o quê? Aquele mau cheiro daqueles espíritos. É, isso mesmo. É isso mesmo. Não brinquem com essas coisas, não exagerem. Não exagerem. Não exagerem. Cuidado, minha gente. Cuidado, meus irmãos. Os tempos chegaram. Melhor é abrir, limpar a cabeça. Limpar a cabeça, limpar o espírito. Senão vocês vão facilitar a vida dessas almas terríveis que vão sair do planeta Terra para viver em outros lugares. E vão arrastar vocês no absinto. Vão arrastar mesmo. Fujam disso. Prossegue André Luiz. Refletia quanto ao problema dos moldes mentais na vida de cada um de nós, quando o assistente, certo me surpreendendo a indagação, acentuou bem-humorado. Aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica um inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim, temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. O serviço assistencial, porém, exigia cautelosa atenção e, por isso, revolvemos a enferma para o aposento limpo e bem posto que a esperava. É isso que existe lá no mundo espiritual. Hospitais, essas coisas todas para nos socorrer. Decorridos alguns minutos, voltamos ao átrio, então descongestionado e silencioso. Apenas algumas sentinelas da noite velavam infatigáveis e atentas. Lá também há descanso. Os tormentos entrevistos compeliam-me a pensar. Muitos já estudaram acerca de pensamento e fixação mental. Todavia, a angústia daquelas almas recém-desencarnadas me infundia compaixão e quase terror. Confiei ao amigo que nos acompanhava, bondoso, a indefinível tortura de que me vi objeto e o assistente esclareceu com sabedoria. André, em verdade estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. Cuidado com o pensamento. Pessoal, cuidado com o pensamento. E em razão disso, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo que nos escravize à ignorância e à miséria, à preguiça e ao egoísmo, à crueldade e ao crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. E talvez porque desejasse ardentemente mais algumas anotações em torno do transcendente assunto, Silas ajuntou. Recorda-se de haver lido alguma memória alusiva às primeiras experiências de Marconi nos albores do telégrafo sem fio? Sim, respondi. Lembro-me de que o sábio, ainda muito jovem, se consagrou ao estudo das observações de Heinrich Hertz, o grande engenheiro alemão que realizou importantes experiências sobre as ondulações elétricas. Sim, as ondulações elétricas. Comprovando as teorias da identidade da transmissão entre a eletricidade, a luz e o calor irradiante. E sei que certa feita, tomando-lhe o oscilador e conjugando com a antena de Popoff e com o receptor de Bremlin, no jardim da casa paterna, conseguiu transmitir sem fio os sinais do alfabeto Morse. Acho que tem isso a ver com o pensamento. O assistente sorriu e falou: a referência é significativa para as nossas considerações. Além dela, lembremos a televisão, uma das maravilhas da atualidade terrestre, e acrescentou: reporto-me ao assunto para lembrar que na radiofonia e na televisão, os elétrons que carreiam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. Sim, 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção? Compreendendo-se que num segundo as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessarem imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo. Imaginemos agora o pensamento força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Daí, a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Quer dizer, nós somos aquilo que pensamos. O pensamento, diz a sabedoria antiga, é o alfaiate do nosso destino. E depois de ligeira pausa, não é ninguém não, somos nós que fazemos o nosso destino. E depois de ligeira pausa, concluiu: mas podemos modificá-lo com boa vontade. É o que aprendemos na religião de Deus. Eis porque, efetuada a supressão do corpo somático, quer dizer, o corpo físico, no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável, quer dizer, a alma, o espírito, pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. Meus irmãos, a explicação não podia ser mais clara. Calamo-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas percebeu-nos a atitude interior e generosamente convidou-nos ao descanso em que, por algumas horas, conseguiríamos repousar e pensar. E assim termina o quarto capítulo de Ação e Reação, um livro muito importante para que vocês aprendam a agir corretamente, honestamente diante de Deus e possam ser felizes. Bom, vamos parar hoje por aqui. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente, viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.